Hotel Delta Charlie, observe que tem tráfego decolando na 17, ok? Vai fazer curva direita para ingressar com o corredor Axé. Reporte visual com tráfego, mantendo separação do mesmo. É, posso dar visual com tráfego, o Hotel Delta Charlie, já visual com o campo. Afirmativo, Hotel Delta Charlie tem condições de aproximar para a cabeceira 35? Confirme. Afirma. Então dá presente. Observando o tráfego, mantendo separação, aproxima para 35 e aguarda táxi pela pista, ok? Vai fazer aproximação para 35, aguardando táxi, o Charlie. Curta final agora, 738. No 738, ciente 737 da companhia está na metade da pista agora, aguarda só mais um instante. Sim. O hotel do Tatiali, 110089. Ciente, já visual com a aeronave ingressando. Já de base para final, da 35. O Vitor ainda, Juliette, 198, para sair. 198, Juliette. Quando 738 tem livre pouso na 10, 110,08. Livre pouso na 738. Tem um no meu pés, no corredor Axé, reporte o farol da barra. Meu pés, corredor Axé, reportará o farol da barra, Vitor. E para o 7, confirme. Sim, Mativo, caso autorize uma base pela direita, senhor. Então informe na final no 7, ajuste 1016, o vento 110 com 10 mais. Sim, Mativo, Zulu, informará. Gol no 397, 198, prossegue, bom voo. 198, bom dia, 397. Delta Charlie na curta final da 35. Livre pouso. O hotel Delta Charlie, reporte livre da pista. Livre pouso, reportará livrado pista, o Charlie. Vai se enquadrar na chegada a man, o Whiskey Echo Foxtrot, descer para 4 mil pés. 4 mil. Controle, o voo no 397 decolou. Voo no 397, vigilância sobre o 360, conforme autorização. 36097. Uno 270, libera direito, 129 aos 15. Yes, quebrar na direita, vou passar a segunda. Paulo Salvador, boa tarde, bom dia. Bom, 732, libera na segunda. Sete zero, não seria? Salvador, voo 732. Voo 738. Sente do tráfego, táxi autorizado via Alfa, Juliette. O portão é o portão 5. Alfa, Juliette para o portão 5, voo 732. Salvador, voo no 260, tá com. Tá no, no portão 8 para pushback e acionamento. Portão 8 aprovado, puxar e acionar, chame táxi, voo no 260. Vai chamar, no 260. Tudo no 7, 110 graus, 109. Quem é o Zalô? Nossa voo seria na 107, pode ser? Negativo, você vai se enquadrar, como você está instrumento, vai se enquadrar aí no tráfego do instrumento, ou seja, na chegada à MAN, e junto à torre, quando tiver estabilizado já no LS, vai solicitar pouso 17. Prato. Paulo Salvador, Sanha 6140, posição 2, pushback em cima. Confirme. Delta Charlie, solo para frequência livre, Delta Charlie. Só um instante para puxar, por gentileza. Devido a taça e a Alfa estar com trecho impraticável aí, devido a um buraco, eu vou acabar preterindo o táxi do 137 da Gol, que já puxou no 8. Só um instante, por gentileza, ok? Ok. Gol 1 260 já iniciou no 8, confere? Sim. voa direto a Caru, posição de Cadilé. Sim, Vitor Gillette. Autoriza 025, foi direto Cairo, professor Gillette. Autorizado, direto Cairo, 025. Autorizou no ILS, bom, 270. Uno 270, complete aproximação, torre 186. 186, obrigado. Se desejar e tiver condições para manter o condicionamento da aeronave, na posição está livre acionar, aguardando para puxar no portão 2, ok? Bem, acionado, acionar, aguardando para puxar, 2, 1, 1, 4, 0. 7, 0. Lima, Kilo Zulu, tem livre táxi, frequência livre a estacionar. Eco-Dinoleve tinha aqui voo local, afastando aí no corredor Axeca Chapecos, confirme, Eco-Dinoleve. Ok, então voo local, afastando aí no corredor Axeca Chapecos, decola pista 197, vai curvar à direita, via corredores, conforme, decola o controle 198, a torre 186, e o transponder 0173, está no pátio da bata? O Graé. O pátio 4, o POB seria? 04 Cotejo, brilhantina. Correto, então para táxi e decolagem, chame torre 186. Vamos observar, um helicóptero pousou aí, já tá, cortou o motor aí, um jet ranger de cor vermelha com branco. Autonomia de 3 horas e 5 apenas Salvador, pronto para o táxi. Gente, táxi autorizando via pátio, a última direita na Índia, a saída do pátio. Ingressando na alta, 286, altímetro 1016. 1-0 no meio, movou o 1-2-0. Ok, táxi alta, Índia alta, obrigado, boa noite. Lima, Victor, Charlie, Bravo, Bravo. Are you ready to start up here? Ready to start up here? Clear, come to taxi. Charlie, Sierra Tango, proceed. Eu tenho um cancelamento aqui do seu plano de voo de Salvador para Recife. Foi feito no dia de hoje, às 13h06, o cancelamento deste plano. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Índia Nova Iberal. Índia Nova Iberal, ingresso final no 7. Essa é a última mensagem que eu tenho aqui do Papá Papá Charlie Serra Tango, seria, eu recebi o seu plano aqui de Salvador para Serra, Serra, Quebec, Zulu, confere? Final, Índia Novembro. O Eco Índia Novembro está livre, decolagem no 7, 110, com 109. O Gol no 270, 1219. 219, só para informação, um banco de passos a 1.600, no excepcional. 1.600, Romeu Salvador, boa tarde, Bono 270. Bono 270, táxi autorizado Alfa Juliet, bate 1, portão 8. Alfa Juliet, portão 8, não, 270. Bono 8, 4, 7. Oceaner, Romeu 140, portão 2, autorizado para o Chibet, chame táxi. Tente, Romeu 140, informa, vai necessitar mais uns 5 minutos para o terminal para o Chibet, vai ter que acionar com a porta externa aqui. Dia do 260, próximo ponto de espera da 190, está próximo. No 260, a linha... Ele decola a pista 10, dentro de 110 graus com a 12. Estrada alinhada e decolar para o 260. Tem quanto para puxar, por gentileza? Olha. Golf 198, Eco Índia November. Índia November Alpha, livre pouso no 7, 110 com a 12. Seguinte, livre pouso para o Índia November Alpha. Prossiga, Eco Índia November. Vou rodar no 7, curva na direita, corredor a 7. Prossiga, no meu PS, reporte fora da barra, Eco Índia November. November. Encontramos sim para Recife, então, para as 13h30, o nível 330. Decola da pista 17 ou dá 1-0 mesmo, confirma? 17. Conforme então, pronto para 4? Aprovado Recife, nível de voo 330. Decola pista 17, curva esquerda, perfil de subida Pucajama, transição Caju. Controle em 119, decimal 8, atua 118. Decimal 6, acione o código 5461, papá, papá, Charlie Serra. Tá na área, está? Eu obedi. 03, apresente acionamento táxi Clash, chame torre 286, altímetro no 0 no meio, informação em curso a Lima, tem um bom voo, Charlie, certo? No pushback, acionamento 62, 6140. 6140, pushback autorizado, reporte táxi. Amarei, táxi. Procera 2281, porto seguro, nível 80, pronto, cópia. Pronto, cópia. Procera 2281, aprovado porto seguro, nível 080, via Golf 677. Decolagem pista 10, vai manter a reta decolagem até cruzar 2000 pés. Ou a terceira milha, após curva à direita, perfil de subida Coral. Controle 119, decimal 8, torno 18, decimal 6, acione o código 0237, força aérea 2281. 360. Está cruzando 1810 na Puca. Bom dia, Bono 260, de lá, 3907 na Puca. 3907, obrigado. 7 no código, parte militar da base aérea, livre acionamento e reporte táxi. Você era 2281. Vitor Juliette com atraso, reportado, regresso. Foxtrot, controle. Fox. Operante aproximação e para ingresso na 17, chame torre 1862 e bom pouso. 12 graus. Torre, ô Papa Tango Whisky, Echo Fox. Whisky, Echo Fox, na sinal longa da 1-0, repórter passando externo. É, nossa pouso será na 1-7. Cancela da presente, prossegue no 7. Positivo. Ajuste Mi 16, o vento 130 com 10, repórter final no 7, Whisky, Echo Fox. Fox pela direita, né? Afirmativo, uma base pela direita. Grato. Frequência livre, Índia Nova Liberal. É, Tango, agilize e táxi, reporte na cabeceira, pronto para decolagem. Fox, Whisky e Echo Fox, reporte no final de 3 milhas para o 7. Fox. Solicite com antecedência com, para o controle. 381, táxi autorizado até Taxiway Hotel, onde manterá e chamará para o cruzamento pista no 028. Para o táxi Oxené, 6140, 100 a bordo, 100 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Salvador, uma centena, 340, táxi autorizado à direita, via Índia, ingressando na Alfa, traseira, torre 1 no 8 decimal, 6 altímetro 0, 6 bom voo, Oxené, 6140. Índia Alfa, 186, 6140, obrigado, uma boa tarde. Afirmativa, guarda pista livre. Tô Charlie Bravo Bravo, taxi straight ahead, follow airbus 318 ahead and enjoy taxiway Alpha, contact tower 118.6 and have a nice trip. Pinage 1016, Bravo Bravo. And switch to taxi 118.6. Meu bem, chegada má. Autorizado 3.000, chegada má, Mari, é isso? 95, Lima, confere ao 5.016, Guarulhos já aprovado 340, só instante K4, por gentileza. Aguarda. Estimativo, a chegada prevista é a chegada a Amã, vai descer para 3 mil pés. Certo, Amã 3 mil, ok. Para o início. Pode prosseguir para 3 mil pés, confirma a indicada, 5220. 240 mais. Ono 260, chame Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2085, bom dia. Para a ascensão, 2000 pés, Eco de Novembro, confirme. Aí, chamar, a gente tem que ir para o 140, ali em mantém pista 10. Mantém pista 10, 6140. Mantenha 330, saída Puca, Charlie Serra Tango, vigilância. Sente, 330, Puca, Charlie Serra Tango. Salvador, bom dia, Miguel 6740. Bom dia, 6740, vai descer para 5 mil pés, chegada Mari, o ajuste no 096. 5 mil, Mari, a chegada, 6740. Azul 4060, desça para 2 mil pés, 1016, ajuste, é ponte estabilizada. 2016, é ponte estabilizada. Whisky Xbox corrigindo aos 35, frequência livre ao estacionar. Para ingresso, pátio esquerda, pátio direita Índia, retaguarda ali do Citation, transfira 14-18-6, altinho 16, bom voo. Redução para 2209, 220. 2209, 6740. Serra Tango, chama em Recife, 12545, alterna 12685, corrigindo. Desconsidere, chama em Serra Tango. Apesar de já estar cruzando o nível 70, está aguardando liberação do controle aqui. Oito nove cinco ponto quatro. Que eu prossiga. 3895 aprovado, Guarulhos, nível de voo 340. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após a posição Leda direto Bidev. Então intercepta a rota conforme o plano de voo. Controle 119.8, ator 1.8.6 e o código 5546. Guarulhos, nível 340, tem pausa no zero, mantém reta até 2 mil pés na terceira milha de Salvador, curva à direita no perfil Bael, Leda, pode Neve. Interceptar a rota na plana, o perfil 50. 198 o controle, 186 a torre, 5546 o transponder, 3895. Correto, cotejamento, portão 3, chama enquanto o estiver comendo. Então é para cotejamento, 3895. Vitor, Charlie, Bravo. Linha por 1, segura. 0198, prossegue, bom voo. Controle Salvador, 119.8, é isso? Controle em 119.8, bom voo. Obrigado. Ocean Air 6140, bom dia. Ocean Air 6140, sub e mantenha 350, saída Pucca, vigilância. 350, saída Pucca, autoriza direto Pucca da presente? Autorizado, direto Pucca 6140. Direto Pucca 6140, obrigado. Azul 4060, complete aproximação, torre 186. Azul 4060, obrigado. 5220, desça para 2000 pés. Com ajuste é 1016, vai reportar estabilizado. 2016, reportar estabilizado. 5220. Solo Salvador, Bono 270, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1270. É, Gol? 1270, bom dia, autorização para Guarulhos. Gente, Guarulhos já temos aprovado, só instante para 4, Gol 1270. Decimal 8, Toledo Oro. Azul tem livre pouso, pista 10, 120 graus, 109. Tem pouso, pista 1-0, baixar travado, azul 4-0-0. O Gol 1-2-7-0, senhor, não entendi, o senhor tem a nossa cota já para Guarulhos? Eu já tenho autorização, sim, só um instante, por gentileza. Ah, ok, aguardando. Então, inicialmente vai manter a proa norte e aguardar a autorização. Approach, Lima Victor Charlie Bravo, Bravo. Lima Victor Charlie Bravo, Bravo, Radar Surveillance, Clyde mantém 380, perform goal and departure. 380 to goal and departure, Charlie Bravo, Bravo. Charlie Serra Tango, passando no nível 160, vai chamar o centro Recife, 12545, alternando 1685. Gente, 12545, 1685, o Charlie Serra Tango. Gabinete 6740 para o sequenciamento. Vai manter a presente pro, sob vetor, o limite localizador. Mantém pro, limitado pelo localizador, 6740. 6740, descida inicialmente para 4000 pés. 4000, é 6740. Eco Índio de novembro, prossigo para 2500, mantendo ainda a proa norte. Sério ali, mantenha a pós-embreada azul.